Bom, amigos do Trio Live, vamos voltando agora com o quarto bloco, o bloco das perguntas, onde você pergunta e nós respondemos. E depois também as nossas apostas para pouco no próximo final de semana. Bom, vamos começar com as perguntas aqui. Vamos começar hoje com a Nasca Home Tracks, lá do Facebook, a nosso grupo lá. Lá o Gabriel Almeida pergunta: Cauerdes irá para Gibbs ou suspenderá todo mundo? Surpreenderá todo mundo indo para outra equipe? Talvez a Michael Waltrip Race. L? Então, na minha análise, eu acho que a Michael Waltrip Race seria o destino ideal para ele, né? Mas como já é favas contadas ele ir para Joe Gibbs, né? Só falta o anúncio oficial, né? Eu acho que não teremos nenhuma surpresa. É, melou. Eu acreditei em certo momento muito forte que ele iria sim para Richard Childress, que para mim ele tá a fim de mudar de montador e tá a fim de mudar de tudo mesmo. Então, eu acreditava que ele iria para Richard Childress. Claro que não tem nada acertado com a Joe Gibbs, mas é 99% de chance que ele vá realmente ele vá para Joe Gibbs e conformar com o quarto carro. E me parece que Kyle Busch estaria perdendo o patrocinador da MM para o carro do Carl Edwards, meus amigos. Bom, a segunda pergunta é do Gabriel Almeida também. Além de Gordon, Harvick, Johnson e Busch, quantos outros pilotos disputarão ponto a ponto o título? Bom, meu jovem Gabriel, disputar o título ponto a ponto vai ser meio complicado, graças a essa regra nova aí. Todo mundo entender a regra nova aí, já acabou o campeonato. Então vamos ter algumas surpresas aí no meio desse chase aí, até chegar ao meio dele aí, vamos ter algumas surpresas aí. Hélio? Então, na minha opinião, Leonardo, você acha que seria uma surpresa se o Jeff Gordon fosse campeão? O Jeff Burton? Hoje, eu falo do Hoje? Jeff Gordon de hoje. Hoje, sem contar o histórico dele, mas o que o Jeff Gordon faz na pista hoje. Você acha, você seria uma surpresa? Não. Então, eu acho que a gente pode ter uma surpresa caso, por exemplo, o próprio carro da Stewart Haas Racing, que ninguém, digamos que dá. A gente vê muito Kevin Harvick forte, até citado pelo Gabriel, mas, por exemplo, o Tony Stewart se classificando para o Chase, o próprio Kurt Busch, com esse sistema de eliminação, sobrando um carro dessas equipes, pode-se mandar recursos para esse equipamento, o piloto ganhar moral, e como vai ser uma regra nova, né, a gente vai ter Talladega no meio, que. O Big One pode mudar tudo, eu acho que podemos ter surpresas. E o fato de. Tem que ver quem vai se classificar para o Final Four, porque tem uma coisa importante, né, Léo? O primeiro round, ele elimina pouca gente, né? Para ser eliminado no primeiro round, só se você tiver resultados bem ruins, né? Você, pelo menos, terminar a corrida ali no top 15, você está classificado, né? No segundo round, a gente pode ter surpresas muito grandes. É, realmente vai ser um chase à parte aí, vai ser um chase que ninguém ainda tá entendendo aí, mas vai ser bem curioso esse chase aí, esse ano aí. Bom, pessoal, nós temos, essa semana só temos perguntas do Gabriel, né? Infelizmente não deu tempo de colocar as perguntas lá no Big One, onde que é o nosso ponto de encontro aí, vamos dizer assim. Então, o pessoal aí, essa semana ficou meio carente aí, tivemos apenas duas perguntas aí pro pessoal aí. Bom, olha, agora vamos passar então para as nossas apostas para o final de semana, né? Só para lembrar aqui, pessoal, a Truck Series corre no sábado da tarde lá em Pocono. Esse final de semana, Truck Series e Sprint Cup viajam junto e a Iowa vai sozinha para correr lá em Iowa, né? A National Series fica sozinha aí. Então vamos lá. Hélio Lima, qual você pensa que vai ser o vencedor da corrida em New Hampshire da Truck Series? Perdão, New Hampshire não, Pocono. Da Truck Series, né? É. Então, né, Léo? É... O Entrelix não saiu ainda, viu? Saiu. Não tá no Jazz, no Jazz Sky, Léo, mas já saiu. É só alguns destaques, né? Do Entrelix, né? A gente vai ter o Austin Dillon, né? Não, o Austin Dillon, né? O próprio Kyle Larson, ele vai correr no Truck 32. Olha, Léo, como a gente teve um domínio da Toyota até agora, 10 a 0, né? Essa coisa massacrante, né? O Eric Jones vai correr no 51. É, a tendência seria uma vitória, uma aposta na Toyota, né? Mas, infelizmente, eu não tenho a numeração aqui, mas é bom lembrar que a Turner Scott dominou as duas provas em 2012, que o Joe Coulter venceu, né? Correndo pela RCR, né? Em 2013, que o Todd Bodine ia vencer a prova, o Miguel falou de uma das melhores exibições dele na NASCAR, vinha muito forte ali para tentar tirar o Pique Cebola, só que uma bandeira amarela acabou mudando tudo. A gente tem um final meio que insano, né? É, eu acho que o Ron Hornaday vai ser o fator desse fim de semana. Lembrando que pouco não. É uma pista que voltou à Truck Series só há alguns anos, né? Só corria Sprint Cup lá, né? E a É, Arca, né? lá só a Sprint Cup corria, né, lá em Pocono lá, e foi mais uma das grandes sacadas aí, fez muito bem para Truck Series essa corrida em Pocono aí, né, realmente uma corrida muito, muito, muito legal mesmo. Ô, Léo. Então, oi. Você não acha que essa corrida da Truck Series é curta demais, cara? Eu acho Eu que acho que é das menores eu acho, para mim distâncias é. do. Para mim é uma corrida muito, muito curta mesmo. Sim, porque, tipo, eu acho que é, chega até. Porque a gente está acostumado com provas da NASCAR que duram em 2 horas, né? 2 horas e meia, né? Aí é 1 horinha aí, É, o ano rapidão. passado a corrida durou 1 hora. A corrida durou 1 hora. E porque são 54 voltas. Ah, porque, assim, todos devem saber, né? As corridas, existe uma certa milhas, né? São, que lá nos Estados Unidos é milhas, né? Existe uma certa milhagem, vamos dizer assim, para acontecer o evento. Então, acima daquilo ali, já começa já forçar muito o equipamento e talvez a. Não, talvez os truques não estão preparados para isso, né? E uma corrida que para Sprint Cup talvez não, mas para truque tem uma diferença bem menor de força, é bem inferior o sistema da Truck Series. Então assim, por ser retas longas, pode ser que surgir um pouco mais os truques. Então por isso são apenas 54 voltas lá em Pocono. Mas é muito pouco, sim. Eu acredito que 100 voltas aí é um número muito expressivo aí para Truck Series, mas seria assim um número mais razoável aí para Truck Series aí estipular aí 100 voltas aí, em vez de ser a Pocono Mountain 125, ser a Pocono Mountains 250. A Arca é no sábado também, Léo? Ou é na Na sexta-feira? não, a Arca não corre lá no corre sim, é na sexta. A Sexta-feira, ok. Arca viaja os 2 finais de semana com a Sprint Cup. Só no primeiro, na primeira vez é Arca e Sprint Cup. Aí na segunda vez a Arca também viaja com a Sprint Cup. Aí a Arca, Truck Series no sábado, Arca na sexta, Truck Series no sábado e Sprint Cup no domingo. Uma curiosidade, Léo, já falando da Nation Artists, que você tem um entrelist aí, né? É, 38 carros, né? Você já vai passar. O Chase Pistone, ele está inscrito no Truck 9, né? Da NTS, né? Ele também está inscrito em Iowa no carro 31, né? Engraçado, né? Lembrando que o Ryan Blaney, ele compete pelo título, né? Ele é líder do campeonato da Truck Series, ele não vai competir em Iowa para se poupar, né? E vai o Preto Keselowski. Fale aí o entrelist da Nationwide Series. E é curioso, né? O Chase Pistone, né? Piloto que não compete em tempo integral em nenhuma das categorias, mas que está nesse carro 31 da Turner e está correndo pelo menos umas 12, 13 corridas no ano pela NTS, competindo nas duas provas, né? Uma tarde e outra noite, né, Léo? É. Uma da noite em Iowa, né? Ô, Elião, e quem vai vencer a corrida aí? Você falou mesmo? Ah, então, eu acho que é um truck da Turner Scott, o Ron Hornaday. Mas é puro chute, Léo, porque É. a Toyota tá impossível, ainda mais em pouco, no que equipamento vai mandar, né? Vai mesmo. Bom, eu vou postar, não sei quem vai correr aí, mas eu vou postar no Matt Crafton. Deva aparecer algum Driver Cup aí, não sei não, deva aparecer. Só o Austin Dillon e o Kyle Larson. Os dois vão correr, né? Então vamos lá então, pessoal, vamos passar agora para a corrida da National Outlaws Series, que acontece em Iowa no sábado à noite. A corrida vai ser se eu não me engano, às 8h30 e 9h a corrida em Iowa. Assistam a corrida que promete ser uma corrida muito boa, viu, pessoal? Bom, essa aqui eu tenho entre lixo aqui. O entre lixo aqui de diferente aqui é o Blake Koch no 10, o Tanner Merihill vai no 17, o Kenny Wallace vai no 29, no carro 20 o Michael McDowell vai estar no 20, o Blake Keselowski vai estar no 22. O Chase Piston vai estar no 31 da Turner, que nós acabamos de falar agora, né, prometendo fazer uma boa corrida aí. O Joyce Wise vai estar no 40. Aí tem uma pequena inversão aí, né? O Dylan Kwiatkowski vai estar no carro 42, que seria o carro do Kyle Larson. O Kyle Larson não vai participar dessa corrida aí. O Hall Martin vai estar no 44. E o Sam Horsten vai estar no 54 da KBM. Da KBM não, da Gibbs, né? E é só, pessoal. De mais o Chad Bolt vai estar no 84 e é isso mesmo. De mais Kevin Swindle importante. volta no 93. Oi? Kevin Swindle retorna É, no o Dodge Morgan Sherp 93. vai estar no 89 e o Kevin Swindle vai estar no 93 aí. Tentando fazer alguma coisa com o carro da JGR Racing. E é um Dodge do ano passado, viu? Então quer dizer aí que deve ser um Starter Park aí esse Ele carro compete inteiro, 93, Léo. É aquele segundo Dodge que compete o 93. hein? É interessante, tem mais três carros que podem aparecer no entre-lixo de amanhã, que é o 13, o 72 e o 74. Sobre essa prova, devido ao Ryan Blaney, que estava programado para fazer essas provas que o Logan e o Keselowski não competem, esses eventos isolados, ele tem um compromisso em Pocono, né? Daí vai o Brad Keselowski para competir lá. Interessante que no próprio Twitter, né, foram falar com o Keselowski, né, reclamando por que queria correr lá, e falou que era pelos empregos, né, do pessoal da equipe, né, porque a Penske não teria piloto para ir para lá, né, já que o Ryan Blaney, que é o terceiro piloto da equipe, né. Enfim, vai o Keselowski mesmo. Agora vai ser uma grande chance para a gente, como o Sam Horne Jr., mostrar. O Horne venceu o primeiro, o Ryan Blaney. Meu amigo Hélio Lima, quem vence a corrida? Pode dar muita moral para ele, né? Ele que não vem de um bom resultado em Chicago, ele teve um azar no início da prova, mas ele foi abandonado. Eu acho que vai ser fundamental pro Sam Hodge. O palpite é ele. Acho que ele vai dar a volta por cima. Eu também tô apostando no Sam Horst também nessa corrida aí, viu? Eu penso que ele vai dar a volta por cima aí e vai ser o vencedor dessa corrida aí. Eu vou postar também no contender. Para mim, o melhor contender vai ser o Trevor Bayne. Só para voltar um pouquinho a fita aí. Vocês lembram daquela vitória dele em 2013, né? Aquela vitória que ele foi noivo lá, ficou noivo, casou mesmo dia lá e ficou endiabrado lá, até chegou a bater no Austin Dillon. Então, ele como contender, eu vou postar nele. Como o melhor contender da tarde, da noite, né? Até um ponto interessante, Léo, Iowa, pelo menos para mim, Stallone ser minha short track favorita, né? Eu acho que a pista, não sei a configuração dela, mas eu acho que ela poderia ser um pouquinho mais apertada, né? Eu acho que é aquela short track que não tem aquele contato, né? Ela é meio larga, assim, tipo, você não vê um piloto segurando, um piloto com um carro mais lento conseguindo segurar um equipamento mais forte, né, Léo? Verdade, Leão. Assim, é uma pista meio estranha, mas é uma pista muito boa. Uma pista bem, digamos que tem boas corridas lá. Olha, vamos passar então agora para a Sprint Cup, né? A Sprint Cup que acontece no domingo, em aquele tradicional horário aos domingos, acontece a corrida às 2 horas da tarde. Só se mudou o horário aqui para me derrubar, né? Que eu creio que não mudou o horário, não. Acontece às 2 horas mesmo. Exatamente, começa a corrida 2 horas da tarde. O entrelist da Sprint Cup, vamos ter quantos carros aqui? 43, Léo. 43, né? Ficou cravado 43. Então todo mundo que está indo para a pista vai correr. Ninguém precisa ficar preocupado se vai classificar ou não. Bom, de diferente aqui, até agora, diferente aqui até agora nenhum. Com o no 26, o Tevez Capel vai estar no 32, o Alex Kendrick no 33, o David Blaine vai no 37, o Lando Calrissian no 40 e só. Mais nada de diferente aqui não. O Mike Bliss vai estar no 93. Você falou do 37, do retorno da terceira operação da Tony Baldwin Racing, Falei o o David David. Blaine, Então, perfeito. né? Perfeito. É, eu acho interessante, né, Léo? A equipe 77 não apareceu mais depois de Michigan, né? O time estaria sobre reestruturação, eles só conseguiram largar em 4 oportunidades, tentar se classificar em 1 às 11. E o time 44, mais um fim de semana que não aparece. Eles tinham, por 2 fins de semana, foram para a pista, só que desistiram de correr. E esse carro 93, o Mike Bliss, é uma quarta operação da BK Racing, né? Eles que absorveram a sua Racing, né? O equipamento, né? Mantiveram a operação do 26, né? Que é o Paul Whip, né? E em algumas corridas estão colocando esse 93. Esse carro, em quem tanto fez 30 voltas, depois estacionou, falando que tinha problema, a última prova que eles corriam em New Hampshire, né, que eles apareceram também, fizeram só 6 voltas. Eu acho que foi o único Interesting Start and Park que eu vi esse ano. Porque de resto, interessante, Léo, a gente não falou dele, mas o time 95 da Levine Family, que está indo a poucas provas, está fazendo 18, 19 provas essa temporada, 20 provas, eles estão competindo no nível legal. É interessante, né? Você vê, às vezes, a equipe prefere por competir só em tempo parcial, mas com um bom equipamento do que ir todo fim de semana para ficar se arrastando lá no fundo. Bom, isso aí é um assunto que nós já cansamos de amassar, desamassar, enrolar, desenrolar e falar que seria um dos passos que o teu amigo aí, o sorveteiro, devia ter feito quando ele veio para a National White Series. Mas isso daí deixa para lá. Para mim ele é ruim mesmo, podia fazer o que ele quisesse. É, então vamos. Ó, Elião, quem ganha a corrida? Só relembrando aqui, fazendo um breve histórico aqui, tá? Desde 2012, só a Chevrolet vence. Então, eu vou de Kyle Busch. Acho que essa vitória dele em Poco não está amadurecendo. Ele que já Não. muitas vezes andou muito bem, acabou perdendo a corrida. Acho que esse fim de semana ele Oi. fez. Bom, eu vou postar nessa. Quem vai ganhar essa bagaça aí, pra mim, vai ser o Jeff Gordon. O Jeff Gordon vai ganhar a sua segunda vitória seguida no ano e a sua terceira vitória. Ah, suas terceira vitória. Sua terceira vitória nesse ano e a segunda seguida. E eu vou postar no Jeff Gordon. Só mais um detalhe sobre Poco, né, Léo? Foi em 2013, né? Foi no ano passado que essa prova foi diminuída, né? A gente viu de 500 para 400, né? E melhorou bastante, né? Só que é uma prova também que posição de pista vale muita coisa, né? Pista muito longa, você tem que ter um carro muito bem acertado. Só que o ponto muito positivo de Poco, no que eu vejo, dois pelo menos, as relargadas que você vê sempre seis, sete carros lado a lado, É monstruoso a relargada. então, E outra coisa, o público. Na Pensilvânia, ele lota. Não tem uma prova que você vê em pouco do que com pouco público. Tudo Já bem que. viu? Já viu corrida vazia em New Hampshire? Não. E Sabe por são quê? provas. Por quê? Porque é um dos New England? regionais, dos Boston? campeonatos regionais mais fortes nos Estados Unidos, e é ali naquela região de New Hampshire. Ou seja, ali é o negócio onde que ferve mesmo o automobilismo norte-americano, naquela região de New Hampshire. Por isso é uma das pistas que mais tem público. E Pocono, lá em Long Pond, lá, não é diferente. É um dos regionais muito, muito forte ali. Por isso que o pessoal gosta de automobilismo. O pessoal vai para a pista mesmo para assistir. Eles vão e vão com gosto mesmo lá para Pocono. Só sobre New Hampshire, né, aquela região lá onde os bonifácios são bem fortes, né, cara? Ali tem várias pistas curtas naquela região onde você vê, né? Stafford por ali, na né? Stafford, né? É Stafford. Sempre tem prova. Não, Stafford Stafford. é perto de New Hampshire. Sim, é uma região bem. Mas é isso mesmo, é isso mesmo. Vamos ver, fim de semana promete. Agora em agosto a gente vai ter 5 provas seguidas. Agora não para até o fim do ano, né? Não, agora não vai Seis parar mais. provas pro fim e importante, né? Chave para se classificar para o Chase: consistência, não se envolver em problemas, porque a gente vai ter o quê? Bristol, que daqui 2, 3 semanas também, né? Depois de Watkins Não, Glen. ó, então vamos lá então aqui, ó. Agora começa realmente a corrida pro Chase, né? Começa geralmente lá em Sonoma, que é quando estamos a 10 coisas pro final. Pra começar o X, mas agora é o que negócio que vai entortar o rabo do porco, vou falar assim. E agora vem Pocono, depois o Watkins Green, lá em Nova York, depois Michigan, depois Bristol, Atlanta e Richmond fechando. É isso mesmo, é isso mesmo. Lembrando que, não sei se você tem essa informação, mas o Ty Dillon deve fazer a estreia dele na Sprint Cup em Atlanta, no carro 33, quarta operação da Copa da Service Sport, né? Se correndo pela RCR. Minha parte para essa semana foi, pessoal. Bom fim de semana a todos. Sexta tem Arca, né? Sábado. Sexta-feira também é o qualifio da Sprint Cup, né? É. Um pouco, né? E uma coisa interessante, Léo, que eu não sei se vocês andaram se tanto. A audiência dos treinos da Sprint Cup está muito boa. O treino em Daytona foi. Sprint Cup deu 600, 700 carros lá. Pra gente ter uma ideia, tudo bem que a Indy, né, que não tem tanta audiência, né, NBC, que é um canal bem menor que o Fox, né, mas deu 600, 700 carros. A prova da Indy que mais tinha dado audiência na NBC tinha dado 400, 500 carros. Ou seja, é um grande acerto da categoria com esse novo tipo de qualificação, né? Porque por mais que era legal a gente ver todos os carros qualificando, mas tá mais dinâmico, né? É um produto que tipo tá para você baixar e assistir em casa depois, né? Tem VT. O único problema para mim, Léo, é a transmissão da Fox Sports One ou Fox Sports 2 lá neles, é que às vezes o daily, né? Se você tá na rede social, você acaba sabendo o resultado, porque quando entra no intervalo, eles param a fita, né? Digamos que entra no intervalo com 15, faltando 15 minutos, quando voltar do intervalo, ele está em 15 minutos ainda. Ou seja, se você entrar na rede social, você acaba sabendo. Bom, Elião, é isso aí mesmo, Elião. Ó, só para encerrar o podcast de semana, no domingo, momentos antes de começar a corrida ali durante o Race Day ali, vazou a notícia, né? O Cauês acabou entregando aí, falando que não volta mais na Roush em 2015. Então, essa foi uma notícia aí que vai dar bastante conversa durante a semana aí. Vai nos tabloides norte-americanos aí relacionados ao automobilismo. E com certeza o Cal Edson vai procurar, vai estar antenado aí, procurando um bom equipamento para poder andar o ano que vem. Ele tem alguma coisa para falar sobre a Léo, saída do Cal só Edson? sobre notícia, né? Não, sobre o Cal Edwards é já aquela aquela história que vem se arrastando, né? Parece que ele vai para a Joe Gibbs Racing, a equipe, algumas semanas, quando vazou a informação, para mim, a maior evidência seria que a equipe estaria recrutando profissionais na garagem, né? Tentando contratar alguns profissionais de outras equipes para formar uma quarta operação. Segundo o primeiro rumor, a MM, da Mars, né? Que está com o Kyle Busch desde 2008, quando ele foi para a equipe, seria patrocinadora. A Mars, que não só patrocinou o Kyle Busch, como patrocinou na Yates, né? Também, né? Por algum tempo, aquele carro 38 do David Gillan, né? O Elliott Stalner já correu com eles, o Ken Schrader, né? O Ken Schrader começou com eles, né, o Léo? Foi. Então, que carro 36, mas estaria indo para o Kyle Edwards, o Kyle Busch e a Interstate Partners, que é aquele verde, né, do Bob Labonte, que até competiu esse fim de semana em Indianápolis, né, retornando à categoria, aumentaria a sua cota com o Kyle Busch, e a Monster subiria para a Sprint Cup, né? Que eu acho que seria uma bola muito dentro da fabricante de energéticos, porque a gente já vê um grande sucesso dela na Nationwide Series, vê um grande retorno, né? E seria mais um ponto patrocinador a entrar na categoria, né? E vamos ver o que vai acabar pintando. E outra grande dúvida que eu tenho, né, Léo, quais patrocinadores vêm com o Kyle Edwards, quais patrocinadores ficam na Roush e quais patrocinadores vão tomar um outro rumo, né? Porque às vezes tem alguma empresa com o Kyle Edwards que está com ele, só que não investe tanto, mas indo para uma outra equipe poderia aumentar o seu investimento. E o outro ponto que eu quero colocar aqui é o ponto do Marcus Ambrose, né? Que estaria indo para a Austrália no ano que vem com o Roger Penske, um novo time, uma sociedade com o Jimmy Johnson, uma lenda da Austrália lá na Tour de Supercars. Eles teriam um time lá que o Ambrose seria o líder. O Richard Petty parece que queria renovar com ele, né? Mas como o nosso amigo Léo falou no domingo, no social Twitter, Watkins Glen pode ser o ponto decisivo do futuro do Ambrose. Embora eu tenha impressão, apenas pelo aquele que conhece o Roger Penske muito bem, muito melhor que eu e o Léo, as ações do Roger Penske, está com cara de que já está assinado, pelo menos na minha opinião. E essa vaga no 9, na RPM, seria uma grande vaga que ali para os times médios daria mais uma graça se ele cessasse, né? A temporada dos rumores, né? Alguns nomes poderiam achar esse carro uma boa oportunidade para subir na categoria, né? Realmente. Bom, é só isso mesmo, pessoal. Essa semana. E claro que para seguir a gente você já conhece os caminhos. No Twitter, arroba Leoguina, o arroba Pedro Mugarte e o arroba Helio underline Lima 42. O Helion que mudou a casaca, virou a casaca aí, deixou de torcer pro buchinho. Tirou 18, colocou 42 pro Caio Larson, o Caio certo. No Facebook tem meu grupo, né, o NASCAR Home Tracks, e tem a minha página também, a Dead's Racing Brasil. No meu grupo, pessoal, só pedir autorização e participar lá, fazer pergunta pro podcast, postar a dúvida, participar durante as corridas, ler as notícias. Tem bastante coisa lá para vocês lá também, pessoal. E claro, né, uma maior antena nossa aí, que é o Big One Brasil, onde que é hospedado o nosso podcast. Então, quero mandar um abraço pro Thiago, pros dois Thiago lá, né, do Big One Brasil, e agradecer o espaço cedido por eles. Bom, pessoal, 48ª edição do nosso podcast vai chegando ao final. E voltamos semana que vem com a 49ª edição, onde iremos falar o que melhor aconteceu em Pocono. Boa semana a todos, pessoal. Um bom final de semana, boa corrida. E até semana que vem.